se reza uma praga de alguém e um silêncio servido de amém. O bar do lado depressa lotou, malandro junto com o trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Alacados, drinks down. Dois conjuntos, apesar de muito diferentes entre si, que eles têm em comum o fato de eles serem tipicamente urbanos. Eles têm a cara do Brasil de hoje, que não é Gabriela Cravo Canela, não é campo. É um país basicamente urbano, tensamente urbano, né, onde as pessoas vão se amontoando desorganizadamente, e eles refletem muito dessa desorganização, cada um de um jeito diferente. Eles têm uma coisa muito moderna, que é o fato deles fazerem sucesso sem terem que simplificar. A música é simples, mas esse simples não é o oposto de sofisticado. Nesse sentido, eu acho que eles são muito modernos e muito interessantes.